Mais curto do Mike em SF. Mike, Yankee, Yankee, bom dia, prossiga. Solo Mike, Yankee, F. Irmão, o teste é de rádio ou de motor? Teste de rádio. 5/5, Mike, Yankee, Yankee, bom dia. 3601, Recife 1251, Alterra 13325. 251, 3325, pode ir. Mike Yankee Echo, bom dia, prossiga na escuta. É, bom dia, Solo. Solicito o reboque da posição 12 do pátio principal para a posição 12 remota do pátio principal. Confirma, encontra-se na posição 2 do pátio principal, solicita reboque para 1 do 2. Positivo. Cliente autorizado o início do reboque na 2, reporta no término Mike Yankee Echo. Ok, Mike Yankee Echo, cliente, grato. Federal 9972, muito boa. Federal 9972, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Peça para 3 mil pés, ajuste ao 013. 3 mil com 1.012, 9972. Federal 9972, voa na proete ITAP, descendo para 3. 3 mil pés, ajuste 1.013. 3 mil pés, 1.013, 9972. Salvador, bom dia, voo 9063, passa ao 205 para 1.60. Voo 9063, pela identificação autorizada a chegada é Bonfim. Desça para 4 mil pés, ajuste 1013, em redução para 2509, segue com o número 2 na aproximação. Identifica Bonfim 4000, 0013, 250, redução. Voo 9063. Azul Alfa e Uniforme Alfa, bom dia, prossiga. Solicito autorização de rebote do 41 na posição 1 até o 43, posição 2 Lima. Autorizado, início do reboque. Azul Alfa e Uniforme Alfa, reporta no término. Tango Delta, bom dia, Maceió 190, pronto cópia, confirma seu transporte enfermo. Alfa Romeo Sierra, Tango Delta, autorizado Maceió, via Golf 677, nível 190, decola da 17, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 5433, controle 119.35, torre 118.95. Essa é a restrição. Duna, confirme 3 mil ou 2 mil? 3 mil, inicialmente, sem restrição. 3 mil pés, 9.952, rodando. Sierra Tango Delta, cotejamento correto, confirma o Apache 5? No Apache 5 para acionamento de táxi, chame torre 1, 1, 2, 3, 9, 5, Sierra Tango Delta, bom voo. Salvador, bom dia. O Xana é 6351. Interior, Xana é 6251, bom dia. Por gentileza, nossa autorização 340 Guarulhos. 6251, já possui o seu plano pré-autorizado 360. Copia ou guarda a coordenação? Ok, pronto, na conta. 6251, autorizado Guarulhos, via cruzo Luna 0, após Taubaté. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5435, controle 119.35. Afirmativo, autorizado, 360, acesso ao Baté na Abjulu 10, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5435, controle operando em 119.3. 63, correção, 6251. 6251, no cotejamento correto, no 5, chama pronto. Quem vai chamar a pronto hoje? General 9972, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 3, está no livre ES. 2013, livre ES 9972. Delta, Delta, bom dia, livre do Senar, chama a taxa. Gol 9063, completa a redução agora para 1809. Ok, reduz mais um pouco, 9063, 180. O Gol 9063, desça para 3.000 pés, ajuste ao 9063, segue com o número 2. Será mais que o Prestes, agora 8 milhas à sua frente, em 737 da Federal, subindo para a aproximação. Gente, para 3.000 pés, o 9063. Localização 9972 Federal. Federal 9972, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. O Gol 9063 é autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste ao 9063 está livre da ESA. Livre da ESA, 9063. Play 9972, passou o externo, baixado travado. 9972, bom dia. Autorizado pouso e pista 90, vento 110 graus, 06 nós. Meu pouso 10, 9972. Zona ILS, Gol 9063. Gol 9063, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Tem mudança autorizado, tá? Que se chama na papá, ajuste no 03. Liga Serra, tá baixado chegando. Trão 9972, solos 16, na minha escuta, libera a direita, reporta para ingresso na Alfa. A direita, reporta ingresso na Alfa, 9972, na Serra, obrigado. Gol 9063, bom dia. Cheque trem, vento 110 graus, 06 nós, autorizado pouso no zero. Ok, tá livre o pouso no zero, baixado e checado, voo 9063. Tango Delta autorizado, ingresso, repórter ANL pronto. Solo, bom dia, Tan. Mike, antes Zulu, na remota 13. Sim. Mantenha a posição aqui então, 9963. Solicita autorização de reboque da 13 para 02 do pátio principal. 500 Zulu, inicia de imediato, agilizando. Positivo. Autorizado e chama para ingresso no pátio principal. Positivo, grato. Geral 9972, informo que irá aguardar para o táxi devido à falta de posição no pátio 3, ok? Estou aguardando o deslocamento de uma aeronave, assim, possível ser autorizado o táxi. Quem está aguardando a sua escuta, 72. O 9063, Solos 19, libera a direita na minha escuta, segue via Alfa, reporta aqui da Juliette. Ok, na sua escuta Alfa, reporta para Juliette, Solos 9063. Tango Delta, vento 110 graus, 05 nós, autorizada a decolagem no 7. Federal 9972, agora sim segue o Boeing da Gol via Alfa, Kilo Pátio 3, posição prevista 6 Lima. Alfa, Kilo Pátio 3, a posição é 6 Lima? Confirmo, 6 Lima. 6 Lima, obrigado, bom trabalho. 9972. Azul, chama o solo, prossiga. Informe o Sierra Tango Delta, decolado 221, chama o controle 119.35, bom voo. É, Flávio. Antes da Juliette, voo 9063. 9063, Juliette, portão 7, cachorro. Portão 7, pátio 1, confirmado? Afirmo, 0741. Certo. E Zulu, afirmo, aguarda o Boeing da Gol. Após autorizado, seguiu mesmo até a posição 2 do Bate 1, agilizando, por gentileza. Positivo. Finalmente, segue o som número 1, o 3597, 4009 de decolagem. Ok, muito obrigado. Até. Salvador, Papa Romeu, Salvador Delta. Salvador Tango Delta, contato radar, segue para 190 na Conde. 190, Conde. Salvador, bom dia. Aqui é o Azul, Alfa X-Ray Romeu. Alfa X-Ray Romeu, bom dia, prossiga. Alfa X-Ray Romeu, pede autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Alfa X-Ray Romeu, aguarde. Ok. Oxana 6251 na escuta. Na escuta, prossiga. Querido estimado Barapuz? 2 minutos, sério. 18 minutos? 2 minutinhos. Sim, gente, entendido, 6251, grato. Solo Apex 2 Romeu? Apex 2 Romeu, prossiga. Retificando a posição no pátio 1 é posição 1. Gente, 01 do pátio 1, Alfa X Romeu, peço que mantenha a escuta. Ok. O Yankee Zulu vai aguardar o Oceané? O Mike Yankee Zulu negativo, autorizado. Seguiu o reboque até a posição 2 do pátio 1 agilizando. Positivo. Oceané 6251 está pronto para o posicionamento do Gate 5. 6251, assim que o Airbus livrar a retaguarda, coordena para a equipe de solo, chama táxi. A tentativa após ela não é está autorizada, obrigado. Salvador, Xanamé 351. 6251, prossiga. Ok, continua. Aguarda o reboque ainda ou já tem condição de iniciar o push? Por informo que o reboque já se encontra na saída do pátio 3. Assim que o mesmo livrar a retaguarda, será autorizado. 6251. Ah, positivo, obrigado. Mike e Yankee Zulu na escuta? Mike e Yankee Zulu na escuta? Boa, Silvio. Apenas me falando, o senhor tinha informado que a posição era o pátio 3, confirma? Negativo. 02, pátio 1. O senhor informou que encontrava-se no pátio 3 para reboque no pátio 1 no 02. Eu peço que agora agilize, ok? O Oxa, né, foi preterido e devido... A informação errada, ok? Eu tinha informado o pátio 3, porém foi percebido que encontra-se no pátio 1. Negativo, remota 1-3. Remota 1-3. É. Iniciando o curso, né, 6251. 6251, autorizado, pushback? 6251, autorizado, coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Chega, vai para o táxi, né, 6351. Por quantas milhas o 3597? Está nos desvios, a posse de juízo, apelou 3597. Alfa X Romeu na escuta? Oi, Romeu. Alfa X Romeu autorizado a puxar a aeronave aguardando para seguir com o reboque no pátio 3. Ok, iniciando o reboque. Sexo Romeu, puxa apenas a aeronave à retaguarda, aguardando para seguir com o reboque. Não copiei, Paulo. Alfa X-Way Romeu, puxa apenas a aeronave para trás, aguardando para seguir com o reboque. Ok. O 3517, pode manter a proa do centro até interceptar? Nossa proa evita as formações à direita. Entendi. 3517, estou mantendo essa proa, limite ao localizador, guardando o último vetor para interceptá-lo. Ok, muito obrigado. Na proa 200, aguardando. Tem referência que o 300 pode baixar para 2000? Aguarde, 3517. Estamos com 154 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. 51, chegue táxi via Apache 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 1 ou no 8-95. Ajuste no 0 no 3, bom voo. 118-95 na posição 2. É, só corrigindo nosso autonomia de 4 horas e 30, ok? Fiado, 4 horas e 30. Muito obrigado. Azul, Alfa, isso foi Romeu, autorizado a seguir com o reboque? Reporta para ingresso no pátio principal. Ok, reportar para o ingresso no pátio principal. Entre 5 no 7, desça para 2.000 pés, ajuste 1.013. Ok, 2.013, o 35 no 7. Então 3517, esquerda para o 150 para interceptar para o localizador. 150, 3517. Interceptou 3597. 3597, completa final, torre 1895. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, é o 3597. 597, bom dia, chefe trem, autorizado pouso, pista na zero. Vento 100 graus, 05 nós. Ok, trem checado, livre pouso na 10, 3517. Valeu, chefe, a Roberta, possibilidade de coordenar a prova de Regina para o chefe andar. Tarde. Aeronave que modulou, intensidade 1. Meu? Alfa Alfa Romeo autorizado ingresso no pátio principal, reporta parqueado na posição 1 do mesmo. Ok. Salvador, chama 6251. 6251, visual com Airbus na final da 0. Afirmo. Após o mesmo ali, mantém 6251. Após ali, mantém 6251. Aeronave que está modulando, intensidade 1, ininteligível a mensagem. É, o Xané 625 estava modulando, com fone de ouvido, estava muito baixa a intensidade, né? Afirmo, quase que incompreensível. Ok, muito obrigado. Solo Salvador, gol, tango, papá. Gol, tango, papá. Bom dia, prossiga. Muito bom dia, senhora. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no gate número 8. Citando o papá, no pátio 3, autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Chamar para entrar no pátio principal, cliente. Papá Romeu Serra Tango Delta. Alfa. Tango Delta agora 59 milhas de Nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantém o nível 190 e eu ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203. Caminha 251, vento 100 graus, X04 nós, autorizado a decolagem no zero. Afirmativo, está alinhando, está autorizado a decolagem, chama 6251. Alfa X-Ray Romeu informa a finalização de reboque na posição 1. Gente, Alfa X-Ray Romeu, frequência livre, bom dia. Obrigado, bom dia. Alfa, próximo da Juliette. 3597, Juliette, portão 4, pátio 1. Juliette 043597. Deixamos a 251, decolada 42, controle 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, bom dia, até a volta. Controle, bom dia, o chão é 6251, decolando a sua escuta. Na 6251, contato radar, vai para o 360, você é da Dael? Certo, estou vendo, Dael, chama. Azul Alfa, Yankee Zulu, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito a posição de reboque do 43 para o 41 na posição 3. Entendido, encontro-se no 43, solicito reboque para a posição 3 do 41, o azul.